Ela se foi e não levou nada, nem sequer deixou um adeus. E se volta, não sei dizer. Ela só queria alguém que entendesse seus sonhos, que dissesse palavras fáceis, que nunca lhe trouxesse dor. Vai saber, pelas ruas, que a vida não é tão simples. Quando anoitecer, a solidão ninguém domina. Um novo amanhecer, um dia pra começar. E tudo que viveu, ninguém mais vai saber. Se acaso se perder, percebeu que o tempo não para, que a vida é muito rara e não vale a pena se entregar por aí. Ela só queria alguém que entendesse seu sonho e dissesse palavras fáceis, nunca lhe trouxesse dor. Dessa vez não há nada que eu possa fazer. Certas escolhas não têm volta. Um novo amanhecer, a gente mudar.